Pardon, laissez le moteur de mon premier. Passion. Tu es rentré dans ma passion, dans tes confours. T'es dover. La première fois que je te vis, pensais até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar com teu coragem. A primeira vez que eu te vi, já me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, já me apaixonei, senti que era amor de verdade. Pra dizer o quanto estava apaixonado.